Felicidade de vocês aqui, o dinheiro transborda. Eu disse bem, aqui tá tudo bem. Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir. Dinheiro foi feito pra gastar, que espalhou pelo mundo, que se vire pra juntar. Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar. O meu carro é rebaixado, as minas viram pra entrar. E elas me abraçam o meu pescoço e diz aqui delícia, que netinho cheiroso. E nessa eu vou vivendo essa vida mais ou menos. Aí eu tô causando, aí eu tô podendo. Vem beber uísque, vem ver como rico vive. Vem andar de Ferrari ou depois de Mustang. Usa Dolce & Gabbana, Lacoste e Armani. E a mulherada chega e só pega ele tome. Oh, tome, oh, tome, tome, tome. Enche o copo de uísque, agora vira e tome. Oh, tome, tome, tome. Oh, tome, tome, tome. Enche o copo de uísque, agora vira e tome. Oh, tome, tome, tome. Oh, enche o copo de uísque, agora vira e tome. Oh, tome, tome, tome. Oh, agora vira e tome. E aí, você quer beber o que, chuchu? Xandó ou Blue Label? É muita luxúria! Ela chega inchada em cima. Vem, aqui tá tudo bem. Eu não tô nem aí. O que eu quero é me divertir. Dinheiro foi feito pra gastar, que espalhou pelo mundo, que se vire pra ajudar. Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar. O meu carro é rebaixado, as minas viram pra entrar. E elas me abraçam e beijam meu pescoço. E diz aqui delícia, que netinho cheiroso. E nessa eu vou vivendo essa vida mais ou menos. Aí eu tô causando, aí eu tô putendo. Vou sem beber uísque, vem ver como rico.